ficar em choque quando vê o choque no piloto da nave que nós vai comprar com dinheiro do verso monstro. Deus tá de prova e sabe do que eu estou passando. Se ele permitir, logo nós vai tá roncando. As correntes que me aprisionaram virou pó, as paredes viraram escombro como as muralhas de Jericó. A minha voz tem o poder de confortar os aflitos. Nunca pensei que um verso te salvaria do suicídio. 8 mensagens em um mês em 15 dias. E é o cê salvou minha vida. Na verdade, cê salvaram a minha. Sou motivado pelas crianças que me abraçaram, cantando meu rap pesado em 2024. Teve de exemplo pai ripado em 30. Com os 10 foi cuidar de carro pra ajudar a mãe comprar comida. Nós dividindo essas ideias na minha edícula. Inconformado com a falta de humildade e a indisciplina. Abri o olho, meu parceiro falou assim pra mim: em primeiro lugar, pense em você, vai ter vários ingratos no caminho. Alimente um cachorro e dê carinho por um dia, que ele vai lembrar do seu rosto o resto da vida. Alimente um ser humano, dê carinho por 30 anos, que ele esquece de você em um dia, meu mano. Sabe as palavras de quem me ajudou e mal me conhecia, palavras que levarei pro resto da vida. Vocês estão desmerecendo demais, estão atirando pelas costas, isso não se faz. Vocês são meus irmãos e não rivais, choro em silêncio, só assim eu permaneço em paz. Vocês estão desmerecendo demais, estão atirando pelas, não se faz. Vocês são meus irmãos e não rivais. Choro em silêncio, só assim eu permaneço em paz. Astra 2006, frataço filmado, banco de couro, interna de madeira, ABS nas quatro. Já é o suficiente pra rasgar a marginal. Urubu rei, puxa Fred, Black Manga, Vectra mortal. Disposição pra atravessar o país. Nosso foco é multiplicar, pra depois dividir. Pra quem repartiu no Lucas um pacote de macarrão em quatro. Divide dinheiro de fit, pra mim fica fácil. Deus me conhece, sabe da minha transparência. Sempre fiz por amor, dinheiro é consequência. Ouvi a barriga do meu irmão roncando, me dói o coração, sem poder ajudar eu me emociono. Sempre sonhei em ganhar dinheiro com rap, mas pra comprar comida e não corrente, fortalecer meus moleque que estão desabrigados debaixo da ponte, que revira o lixo o dia inteiro pra matar sua fome. Quando você não sente a dor do próximo, nunca vai entender que Deus na vida tem um propósito. Deus transformou um assassino psicopata em música, porque ela salva bem antes da Bíblia Sagrada. Vocês estão desmerecendo demais, estão atirando pelas costas, isso não se faz. Vocês são meus irmãos e não rivais, choro em silêncio, só assim eu permaneço em paz. Vocês estão desmerecendo demais,